A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos continuar o nosso curso para treinamento de obreiros e líderes ministeriais. Espero que esta palavra edifique a minha e a sua vida em nome e para a glória do Rei Jesus. Quero deixar a informação de que estarei utilizando nesse 21º encontro o curso de estudos sobre fé bíblica de Kenneth Hagin e também algumas citações do meu livro Discipulado. Meus irmãos, se há uma coisa que pode agradar o coração de Deus, é que nós tenhamos fé. Diz assim Hebreus 11:1: Agora a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem. Deus nos diz exatamente o que é a fé bíblica. Lemos que a fé é a evidência das coisas que se não veem e que a fé é a substância das coisas que se esperam. Em outras palavras, a fé é a substância. Na versão de Moffat, lemos em Hebreus 11:1 que agora a fé significa que temos confiança no que esperança, a convicção daquilo que não vemos. Em outra versão, lemos: a fé é o dar a substância às coisas que se esperam, glória a Deus. Nós temos a fé humana e a fé bíblica. Contudo, devemos entender que há várias espécies de fé. Por exemplo, todos têm a fé humana natural, quer sejam salvos ou não. Mas em Hebreus 11:1, Deus fala a respeito da fé bíblica. A fé bíblica consiste em se crer com o coração. Existe uma grande diferença entre se crer com o coração e concordar com as informações oriundas de nossos sentidos físicos. A fé bíblica consiste em agarrar as promessas da irrealidade da esperança e trazê-las para a dimensão da realidade, da concretude da nossa história. E a fé bíblica cresce pela palavra de Deus. Em outra versão de Hebreus, lemos que a fé é a certeza absoluta de que aquilo que você esperou com paciência finalmente é seu. Na versão contemporânea. Por exemplo, você espera que suas finanças sejam supridas para as suas dívidas serem pagas. A fé lhe dá a certeza que você tem o dinheiro que necessita, pois a fé é a evidência das coisas que não se veem. Você precisa de conhecimento para o seu estudo e você tem a certeza que Deus vai dar esse conhecimento, claro, se você estudar. No caso do trabalho, não é diferente. No caso do entretenimento, não é diferente. Você espera por forças físicas para realizar suas tarefas. Mas a fé diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27, que nós já vimos, versículo 1. A fé diz respeito. Diz, perdão, a fé diz a respeito de qualquer assunto: exatamente aquilo que a palavra de Deus diz, pois a fé em Deus é a fé em sua palavra. Seria algo maravilhoso se as pessoas aprendessem essas verdades e agissem à altura delas. Então teriam em suas vidas todo o poder e bênção que Deus coloca à disposição delas, apropriando-se da força de Deus pela fé. O autor cita uma situação onde ele foi curado por Deus. Eu também quero dar um exemplo sobre a minha vida mais recentemente. O primeiro testemunho que eu quero lhe dar é que eu voltei de uma viagem missionária com a síndrome de Guillain-Barré. E tudo foi sendo paralisado no meu corpo, e o médico até chegou a dizer que a melhor coisa que poderia acontecer, segundo o seu diagnóstico, lá em São José dos Campos, ainda, quando fui pastor naquela amada igreja, era um tumor. Mas eu não aceitei esta posição e, pela fé, eu declarei que se Deus tivesse um propósito na minha vida, que um milagre iria acontecer, como de fato ocorreu. Os primeiros meses foram de recuperação, mas depois o Senhor operou a maravilha e a enfermidade não se desenvolveu porque ela poderia me levar à morte. Nós temos que receber as promessas pela ação à altura da palavra de Deus. Você pode dizer que a palavra de Deus é boa, mas isso não lhe trará nenhum benefício até que você haja à altura da mesma e colha os resultados. A fé consiste em agir à altura da palavra de Deus. A fé consiste em dar substância às coisas que se esperam. Ele conta um outro exemplo a respeito de como foi importante para ele na vida de trabalho, e eu estou contando para você esta situação, entre outras, onde a ação de Deus foi maravilhosa. Por exemplo, estava chegando para ministrar junto com a pastora Joyce na Colômbia. E quando estava ministrando, quando estávamos chegando, na primeira noite, já fomos atormentados, ela nos seus aposentos, eu nos meus aposentos, e eu ouvia claramente uma voz dizendo: "Você não vai sair daqui vivo." E naquele ano, 32 pastores tinham sido assassinados. Ainda era época na Colômbia do domínio do narcotráfico. Eu clamei, ela clamou. Depois, quando nos encontramos, ficamos sabendo que os dois tinham experimentado da mesma batalha espiritual, de um espírito de amedrontamento, de ameaça. Nós repreendemos aquele espírito e realizamos o trabalho, e foi uma bênção. Por quê? Porque nós recebemos a promessa do Senhor à altura da palavra de Deus. Nós temos também a fé mental e a fé do coração. Muitos sabem o que a palavra de Deus diz, concordam mentalmente que ela é verdade, mas somente concordam em suas mentes. Devemos entender que não é esta espécie de assentimento mental que produz o que Deus deseja. É a fé do coração que recebe de Deus a atenção e que o agrada, e o estado de comunhão com Ele que lhe permite operar abundantemente nas nossas vidas. Quando eu digo permite, Deus é onipotente, Ele pode fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, mas Deus respeita os seus filhos. E por respeitar, ele espera o momento, ele vai nos santificando, esperando o momento em que, por esse processo de conhecimento da palavra que nos conduz à verdade e à santificação, nós tenhamos uma fé que brota do coração e aí ele vai operar liberalmente em nossas vidas. É por isso que a Bíblia diz, porque com o coração se crê, como diz em Romanos 10, versículo 10. Jesus falou a respeito do crer com o coração, em Marcos capítulo 11, verso 23. Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Se crer no coração, nós podemos mudar as montanhas de lugar. Eu já cheguei a mencionar para você que quando Jesus está ensinando isso, não é para a gente ficar transformando os montes, as montanhas, os morros, num parque de diversão. Imagina só se todos os cristãos com o coração abrasado ficarem testando a sua fé ou operando a sua fé, mudando de lugar, nós geraríamos um caos. Então, não é isso. O que ele está dizendo é que nós podemos fazer coisas aparentemente impossíveis. Observe que a Bíblia nunca disse uma palavra a respeito do crer com a mente. Você pode até mesmo duvidar em sua mente e ainda ter fé no coração, pois é o crer com o coração que o fará receber de Deus. Com relação à mente, Deus opera uma transformação na nossa mente. O nosso culto racional também vai ser exemplificado na Bíblia, mas é diferente aqui da operação da fé. Então, nós precisamos crer com o coração. As pessoas perguntam: como posso saber se estou crendo com o coração, pastor? Ou se eu estou apenas tendo um assentimento mental? Você pode saber pelo seguinte. O assentimento ou concordância mental diz: sei que a palavra de Deus é verdadeira, sei que Deus promete me curar e responder à minha oração ou qualquer necessidade, mas por algum motivo não tenho a resposta. Não consigo entender por que não tenho a resposta para a minha oração. As pessoas que falam assim têm somente um assentimento mental e não a fé bíblica e verdadeira, a fé do coração. A fé, a verdadeira fé na palavra de Deus diz: se a palavra de Deus diz que é assim, assim será. A fé diz: tenho promessa, mesmo que não possa vê-la. Em Hebreus 11, já citado, nós podemos ver: a fé é a evidência das coisas que não se veem. Alguém diria: mas eu não vejo a resposta da minha oração, ainda não se concretizou. Mas se já tivéssemos visto, irmãos, a concretização, não seria necessário crer. Já teríamos resposta para que pudéssemos visualizar e não precisaríamos de fé. Precisamos primeiro crer sem ver, firmados na fé e na integridade da palavra de Deus. Muitas pessoas querem ter primeiro e depois crer em segundo lugar. Isso acontece porque, do ponto de vista natural, na ordem natural das coisas, eu só recebo algo quando de fato já tenho. Contudo, do ponto de vista bíblico, nós sabemos que temos recebido uma promessa, porque a palavra de Deus diz que ela é uma promessa para as nossas vidas. Trata-se, então, de crer na palavra, conhecer a palavra, crer na palavra e viver aquilo que a palavra vai gerar de fé no seu coração e que Deus vai operar em sua vida. Quando cremos na palavra de Deus, a despeito de qualquer manifestação na dimensão natural, então aquilo que cremos se torna concreto, se materializa. Em Marcos 11, 24, nós temos outro exemplo. Quando você orar por qualquer coisa que desejar, creia que a recebeu e a terá. Observe que o ter vem depois do crer. Muitas pessoas invertem essa ordem e querem ter antes de receber. Querem seguir exatamente como é na ordem natural. Primeiro eu quero ter, primeiro eu quero ver. Depois eu quero crer. Aí não precisa, irmãos. Quando você já está com um objetivo alcançado, já está diante dos seus olhos, você já está com a posse, né, daquilo que você deseja, então isso não é fé. É o mesmo caso de Tomé. No entanto, Jesus está dizendo em termos de fé é o seguinte, de que temos que crer que recebemos a resposta da oração antes de obtê-la. Em nossas vidas, nunca nada se manifestará fisicamente antes que primeiro nós creiamos que recebemos. Mesmo que todas as situações ou os sintomas corpóreos, afetivos, espirituais digam que você ainda não alcançou. Creia simplesmente. Nós precisamos simplesmente dizer ao nosso ser: a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, Romanos 3, versículo 4. Se você disser que não está curado, está mentindo, ou qualquer outra coisa do tipo, você não vai experimentar o que Deus tem para você. Porque a palavra de Deus diz que você tem uma promessa dele e que ele é poderoso para operar essa promessa. Quando nós agimos pela fé à altura da palavra de Deus, ao invés de agirmos à altura do que sentimos, temos 100% de resultado favorável. Se ao invés disso nos sentamos com gemidos, suspiros, queixumes, reclamações, esperando que algo aconteça, não teremos nenhum resultado. Em nome de Jesus, que você comece hoje a viver uma fé do coração. E se já começou, intensifique essa obra, porque nós precisamos de líderes ministeriais, de obreiros, de jovens pastores que creem na Bíblia. creia no que a Bíblia diz e não no que os seus sentimentos lhe dizem. Se nós quisermos esperar até que os sintomas ou as circunstâncias desapareçam, até que a carne responda à sua fé e até que tudo esteja bem, se for em outra área, antes de começarmos a crer em Deus, então estamos fora da palavra e nunca receberemos de Deus o que ele deseja operar em nossas vidas. O problema é que muitas pessoas são como Tomé, como mencionei há pouco, um dos 12 discípulos de Jesus. Tomé disse: se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Evangelho de João, capítulo 20, verso 25. Então, quando Jesus apareceu aos discípulos, e Tomé viu a Jesus, disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus elogiou a Tomé pela sua falta de fé, irmãos? Não. Ele disse: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Em outras palavras, Tomé não creu pela fé na ressurreição de Jesus, como você e eu estamos crendo, e vamos crer mais a partir de hoje. Ele creu, na verdade, nem creu, ele constatou, porque viu a Jesus com seus olhos físicos, ele confiou totalmente nos seus sentidos, até no tato. Como ele tocou em Jesus, então ele constatou que Jesus tinha ressuscitado. Nós, porém, cremos na ressurreição de Jesus, porque a palavra de Deus diz que ele foi levantado dentre os mortos. É aí que muitas pessoas falham na área da fé, amados. Até mesmo sem perceber, elas dizem: creio na cura divina, porque fulano foi curado. Mas essa não é a fé bíblica. Não creio na cura porque eu vi alguém ser curado. Eu creio na cura porque a palavra de Deus diz que a cura nos pertence. Isaías 53, Mateus capítulo 8, 1ª epístola de Pedro capítulo 2, verso 24. Não creio no falar em outras línguas só porque algumas pessoas falam em línguas. Não creio no batismo com o Espírito Santo com a evidência do amor e com a evidência do falar em línguas e de outros dons porque outras pessoas estão experimentando. Não, eu creio porque a palavra de Deus me ensina assim. Eu creria do mesmo modo, mesmo que nunca tivesse ouvido alguém falar em outras línguas ou manifestado a operação de um dos dons do Espírito. Eu creio naquilo que a Bíblia diz. Nós temos que crer naquilo que a Bíblia diz, e não naquilo que eu vejo, e não naquilo que eu ouço. Minha fé não pode estar baseada naquilo que posso ver, ou ouvir, ou tocar. Minha fé é baseada no que a palavra de Deus diz. Quando desenvolvemos a nossa fé para o estágio em que cremos no que a palavra diz a despeito de qualquer circunstância ou sintoma físico, emocional, espiritual, estamos crendo de maneira certa, através da qual obtemos os resultados. Irmãos, não sejamos como Tomé. Aqueles que creem naquilo que a palavra de Deus diz, sem considerarem o que veem ou sentem, são os que recebem a plenitude da bênção de Deus em suas vidas. Em Romanos capítulo 4, 17 a 21, está escrito: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Aleluia. Observe a diferença entre a fé de Abraão e a postura de Tomé, a constatação de Tomé. A fé de Tomé, a constatação de Tomé, era somente uma fé natural, humana. Ele disse: não crerei, ao menos que eu veja ou eu sinta. Já a fé de Abraão estava em outra categoria, pois a palavra de Deus diz que Abraão creu na palavra de Deus e não considerou o seu próprio corpo. Se ele não considerou seus sentidos físicos, o que ele considerou então? Ele considerou a palavra do Senhor. Ele atentou para a promessa do Senhor, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Era e é, irmãos. Romanos 4, 21. Lembro-me, então, de uma outra situação. O pastor cita um outro exemplo na área da saúde, e eu também quero citar você. Há um ano atrás, exatamente, um médico disse para mim, na véspera da minha alta, um ano atrás, irmãos, ele disse: o senhor possui algum recurso financeiro para fazer uma viagem mais longa com a sua esposa? Eu falei: não, nesse momento não, né? Seria bom que o senhor viajasse, porque observando todo o seu quadro, o senhor não tem uma expectativa de vida muito longa. Depois, conversando com pessoas especializadas também na área da medicina, eu ouvi de que há pessoas com a mesma situação de enfermidade e que chegaram a viver 10 anos, 20 anos, 30 anos. E o que que a Bíblia me dizia? Depois era hora de verificar o que a Bíblia me dizia. A Bíblia me dizia e me diz que ele levou sobre si a minha enfermidade, e eu tomei posse dessa palavra, irmãos. E por tomar posse dessa palavra, faz um ano exatamente que eu saí daquele coma e daquele hospital, e já foram em 3 pessoas, eu, a pastora Margarete e a missionária Vivian, acho que já passamos de 100, 120, de 100 a 120 ministrações sobre a Bíblia. Por quê? Porque nós cremos na palavra do Senhor. Então, faça isso, tome essa postura. O pastor Kenneth sofre muita desconsideração, para pegar leve aqui, irmãos, por causa de falar sobre esse assunto. E muita gente sai fazendo afirmações, eu já fui vítima disso e sei o que significa. que, na verdade, ele não fez. Algumas pessoas captam, ele diz assim, algumas pessoas captam parte do que eu digo e saem pensando de maneira diferente daquilo que eu ensino. Pensam que ensino que devemos negar todos os sintomas e simplesmente sair como se eles não existissem. Pensam que ensino uma ciência cristã, mas assim como a luz é bastante diferente das trevas, assim é o meu ensino com relação àquele proposto pela ciência cristã. Como alguém já disse, não se trata de ciência cristã, e sim de bom senso cristão. Não negamos, irmãos, nós não podemos negar a existência dos sintomas, seja no caso da saúde ou em outras áreas do diagnóstico, da análise de conjuntura. Nós não negamos a existência, pois eles são reais. É evidente que uma dor é real, que o pecado é real, que o diabo é real, mas assim como Abraão não considerou o seu próprio corpo, também não devemos considerar o nosso próprio corpo, mas sim a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Focalize a sua atenção e mente naquilo que Jesus fez por você, naquilo que ele está fazendo por você como sumo sacerdote. Jesus está fazendo algo a seu favor agora. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por você agora. Hebreus 7, 25. Em Hebreus 4, 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção de fé. Poderíamos ler Hebreus 4,14 da seguinte forma: podemos manter firme a nossa confissão, pois temos o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. A palavra grega, traduzida por confissão, também quer dizer falar a mesma coisa. Jesus, nosso grande sumo sacerdote, está nos representando diante de Deus. E ele está dizendo: tomei o lugar deles, morri por eles, como seu substituto. Jesus não morreu por si mesmo, irmãos. Ele não precisava morrer por si mesmo, pois não estava perdido, nunca tinha pecado. Ele tomou os nossos pecados sobre si, carregou sobre si as nossas enfermidades e doenças, morreu por nós, ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus por nós. Jesus está à destra do trono de Deus, dizendo: fiz tudo isso por eles, por nós. Devemos agora conservar firmes a nossa confissão e dizer a mesma coisa que a palavra diz. Isso põe o diabo para correr. Assim, tome a sua atenção e a focalize sobre as coisas certas, sobre Jesus, nosso grande sumo sacerdote, e sobre a sua palavra. Por isso, mantenha o seu olhar na palavra de Deus. Gosto de outro trecho da Escritura nessa mesma linha. Esse trecho me ajudou muito quando estava no leito de enfermidade. Provérbios 4, 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque as minhas palavras são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Quero que você considere o versículo 21, que diz: não os deixe apartar-se diante dos seus olhos. Muitos não conseguem êxito no campo da fé porque veem a si mesmos como fracassados, colocam a derrota diante dos seus olhos. A compreensão dessa verdade é um ponto de inflexão em nossas vidas, pois antes disso, sempre nos enxergávamos como derrotados. Poderíamos descrever cada detalhe que visualizávamos até então, mas saiba que o Senhor nos chamou para testemunhar o Evangelho e Ele pode fazê-lo pelo seu poder e pela sua autoridade que Ele reparte conosco. Observe o que a Bíblia diz: não os deixe apartar-se diante dos seus olhos. Aleluia. Ele não poderá fazer algo em nosso favor se nós não agirmos à altura da palavra. Deus nos dá as instruções para tomarmos o seu remédio. Provérbios 4, 22. Porque as palavras de Deus são vida para quem as acha e saúde, remédio para o seu corpo. Uma nota explicativa de uma versão bíblica diz que a palavra hebraica traduzida por saúde também pode ser utilizada para medicação, remédio, na linguagem mais popular. Qual é o remédio de Deus, irmãos? É a palavra de Deus, pois as suas palavras são vida para quem acha e saúde para o nosso corpo, alma e espírito. No entanto, para um remédio funcionar, nós devemos tomá-lo segundo as instruções. O mesmo princípio é válido com relação à palavra de Deus. Para que venha a ser remédio para o nosso corpo, devemos agir de acordo com as instruções da palavra. Não deixe a palavra se apartar dos seus olhos. Segura na mão do Senhor e vá pela fé na palavra. Mantenha o seu olhar firmado naquilo que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas olham para si mesmas, para suas condições, para os seus sintomas. Eu acho que todos nós já fizemos isso, mas chegou a hora de uma virada. Se a palavra de Deus lhe assegura que ele ouve e responde às suas orações, então, se a palavra não se apartar dos seus olhos, você entrará numa condição em que enxergará a resposta sobrenatural de Deus. A fé na palavra de Deus funciona dessa maneira. Quando nós visualizamos a nós mesmos como a resposta e firmamos-nos na palavra, passamos a ter uma fé sólida. Muitas pessoas são derrotadas na sua vida de oração porque não tomam remédio de Deus. Tudo isso concorda com Marcos 11, 24. Quando você orar por qualquer coisa, creia que recebeu e terá. Você precisa crer antes de receber, meu querido ministro, meu querido jovem pastor, meu querido líder ministerial. Alguém diria: não crerei em algo que não vejo. Mas mesmo na dimensão natural, nós cremos em coisas que não vemos. Um exemplo que ele cita é todo o aspecto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e nas bombas, que foram bombas atômicas, e que nós não poderíamos visualizar detalhadamente a olhos nus, todo o aspecto do material radioativo, mas nós sabíamos, como humanidade estou falando, né? Nós sabíamos que alguma coisa estava acontecendo e soubemos depois das consequências disso. Caminhando para a conclusão, Hebreus 13, 6. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que me poderá fazer. Não temerei. Perdão. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? É isso que você está dizendo. Você está declarando com intrepidez, com autoridade: o Senhor é o meu auxílio. É isso que deve ser dito. Alguém diria: o Senhor esqueceu de mim. Orem todos por mim. Não me sinto como me sentia no passado. Querido, seu sentimento não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Já ouvi pessoas dizerem que não conseguem atingir um determinado objetivo, que não conseguem ir em frente. Espero que você consiga, a partir de hoje, receba mais da palavra, e essa palavra gere a substância da fé, e essa fé toque o coração de Deus. Oremos todos uns pelos outros, ao invés de ficar pedindo, né, como crente que precisa da bengala: orem todos por mim, orem todos por mim, orem todos por mim. Não é o que a palavra diz que nós devemos declarar. Nós devemos declarar que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos redimiu na cruz do Calvário. O escritor de Hebreus diz: porque ele, Jesus, tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio. Aleluia! Assim, pare de declarar as coisas erradas, pare de declarar a derrota e comece a declarar as coisas certas. Diga: o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o Deus que me sara. Jesus tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Continue falando sobre o poder libertador de Deus. Declare e creia nas coisas certas. As pessoas são derrotadas quando pensam, creem e falam coisas erradas. Só um parêntese: eu não estou falando de confissão positiva ou confissão negativa. Isso é só o óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. Se você todo dia fica olhando para dentro de si mesmo e dizendo: ah, eu sou derrotado, ah, eu não vou conseguir, ah, eu sou péssimo, ah, eu isso, ah, eu aquilo, então você não vai ter ânimo suficiente para caminhar. Mas se você tiver uma postura vencedora: Jesus está comigo, Deus está comigo, e eu posso estudar, e eu posso alcançar o objetivo, e eu posso trabalhar, e eu posso me exercitar. Então, você se predispõe a uma atitude saudável. Isso é só o óbvio, tá bem? Então não tem nada de confissão positiva ou negativa, isso é papo para boi dormir. O diabo não pode vencê-lo, porque Jesus já o derrotou na cruz do Calvário, já o derrotou por você. O diabo não vai te derrotar, é você quem se derrota a si mesmo, se não se apropriar da palavra. Ou se ele assim o faz, é porque nós permitimos isso. É um consentimento por falta de conhecimento da palavra, por ignorância com relação à palavra. Deus nos deu a palavra para endireitar os nossos pensamentos, para que não sejamos ignorantes, para que possamos crer da maneira correta, segundo a reta doutrina de Deus, a ortodoxia. E se o nosso pensar e crer for concordante com a vontade de Deus, então o nosso falar também o será. Diga então: o Senhor é meu auxílio, o Senhor é minha força, o Senhor é o meu poder, é nele em quem eu confio. A verdadeira fé na palavra de Deus diz: se Deus diz assim, então é assim. Se Deus diz pelas suas pisaduras, fui sarado, então eu estou sarado até o dia em que Deus disser: eu encerrei o meu trabalho com meu filho aqui, ele não tem mais testemunho, um testemunho para dar aqui, então eu vou recolhê-lo. Entendemos isso com total clareza. Cada um de nós, um dia, irmãos, ou vamos ver o arrebatamento, ou então iremos partir e sairemos desse corpo mortal para um corpo glorificado. Agora, isso só vai acontecer quando você já não tiver mais nada a fazer, não tiver mais nenhum testemunho essencial para Deus, um propósito específico. Quando Deus já disser: olha, meu filho já pode agora dar uma descansada, eu vou providenciar o descanso para ele, o Shabat para ele, né? Ele vai descansar até o dia da vitória. Se Deus diz que irá suprir todas as minhas necessidades, então ele o fará. Filipenses 4:19. Se Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso em Deus, ele é a minha fortaleza. Se Deus diz que é a fortaleza da minha vida, então ele é. Salmo 27:1. Em outras palavras, a fé verdadeira em Deus consiste em falar aquilo que a palavra de Deus fala, pensar o que a palavra de Deus anuncia, sentir, dizer, proclamar tudo que diz respeito à palavra. Louvado seja Deus, porque nós possuímos a palavra de Deus e nós podemos dizer então que somos bem-aventurados. Sou o que a palavra diz que eu sou. Se Deus diz que sou forte, então eu sou forte. Se ele diz que ele cuida de mim, então ele cuida de mim. Eu simplesmente descanso na palavra, porque ela diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Isso já se aplica até para o caso anterior que eu mencionei para a hora final. Descanso na palavra, sem levar em conta as evidências naturais dos meus sentidos, que os meus sentidos exigem de ver, de tocar, de sentir, de ouvir. A verdadeira fé é edificada sobre a palavra de Deus. Devemos meditar na palavra, estudá-la profundamente, alimentar-se dela todo dia. Então a palavra se tornará parte de nós, assim como o alimento natural se torna parte do nosso corpo. Em outras palavras, aquilo que o alimento natural é para o homem físico, no aspecto físico, para o ser humano no aspecto físico, a palavra de Deus é para o homem espiritual, de modo que a palavra de Deus edifica em mim, no meu verdadeiro eu, na minha substância, no meu homem interior, no meu eu profundo, na minha confiança, na segurança. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Meus irmãos, que vocês tenham um sábado de vitória! Um sábado de vitória. Mas por quê? Porque é pensamento positivo? Não. Pensamento positivo é com outra ala. Não é com os cristãos, é com outros grupos que tem todo o seu arcabouço fundamentado nesse negócio de pensar positivo. Eu quero dizer que você pode ter vitória porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E que quando nós olhamos o relato bíblico, nós vemos que os homens e as mulheres de Deus triunfaram ao longo de toda a história e vão continuar triunfando. Irmão, se nós tivermos 100 líderes em cada denominação, ou 1.000 líderes no Brasil que de fato andam segundo a fé bíblica, se andam segundo a vontade do Senhor, cheios do Espírito Santo, podem ter certeza que o Senhor vai fazer uma transformação, vai operar uma transformação grandiosa na nossa nação. Mas depende de nós nos apropriarmos e andarmos por fé. Eu agradeço muito a graça editorial por esse material que eu estou lendo, li para vocês. Graça editorial, curso de estudos da fé bíblica. Tá bem? Não estou localizando aqui o ano, mas depois nos próximos encontros eu passo o ano para você também e o material que escrevi sobre discipulado. Lembre-se também que amanhã eu vou trazer mais uma palavra devocional, porque muitos, eu estava equivocado, muitas pessoas por comorbidades e pessoas onde as igrejas não têm um trabalho direcionado com áudio ou com vídeo, ficam sem alimento. Então, nós estamos repartindo uma devocional no domingo também, além de outros que não pertencem à igreja nenhuma e que querem ouvir a palavra. Então, para todos haverá uma devocional finalizando esse 20º encontro, 21º encontro do curso de treinamento de obreiros. Curso de treinamento de obreiros, curso de treinamento para líderes ministeriais, curso de treinamento para jovens pastores. Que Deus abençoe a todos vocês. Prepare-se para isso no final de semana. Prepare-se para depois nós continuarmos com os livros da Bíblia que estamos estudando, Gênesis, Levítico, Salmos, Jeremias, Mateus, Apocalipse, que agora entrou de modo maravilhoso. Se você perdeu alguma ministração, blog Logos 7. Vá até esse endereço. Você vai encontrar mais de 100 ministrações. Blog Logos 7, o numeral. Blog Logos 7. blogspot.com. E você vai continuar sendo ministrado e depois das ministrações a missionária vai postando no blog, tá bem? Semana que vem nós teremos mais ministrações, assim, até quando Deus permitir, depois a pastora Margarete volta ministrar e depois a missionária Vivi vai dar sequência a esse trabalho que ela começou, assim, de modo maravilhoso no livro do Apocalipse. Então, que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém.